bigode fininho, cabelinho na régua, jogadão pelo manguinho, DJ Chris Beat. Lupa nova de carro do ano. Vem chegando o verão, RJ é o fervo. Tô com ela no áudio rufando. Com o tempo nós só tá melhorando. Nada mal é o bando. Minha facção é a família, os irmãos sempre bem. Importante a nós tá se orgulhando. Tô lucrando o dia inteiro na onda. De tudo sincero, meu ponto. No escuro toda a luz afronta. 10 anos de maestria, se o bonde é meu, foda-se quem tá contra. Nós pode dar olé de lanche. Eu gosto quando ela me arranha. Tão longe que ninguém alcança. Oh, oh, oh. Americano e o bigode infinito. Ela tá me instigando, rebolando pra mim. Do corte americano e o bigode infinito. Tô nessa vários anos, muito longe do fim. Cordão de ouro combinando com banco. Blusa do Flamengo não é camisa, é manto. Ela pergunta como é que eu lucro tanto. E que jogador me destaco no campo. Tipo, vim eu melhoro com o tempo. De onde eu venho, não perde tempo. É que aqui não na peça é mancado. E se não abraça o papo, tu fica de exemplo. Se eu não tô presente, ela me sente através do som. L7 é tipo vento. Tua amiga me manda mensagem, mas não quero ela. Então linda, só vem tu. Cabelo na régua e meu nome no mapa. Se eu não tô de América, eu lanço do jaca. Crista do mangue, mano, eu tô do barato. Hatch do catete, da glória e da lava. Do corte americano e o bigode infinito. Ela tá me instigando, rebolando pra mim. Do corte americano e o bigode infinito. Tô nessa vários anos, muito longe do